Bets Buqueto, bola mais um. Favela é o terror, não é pra qualquer um. Bets Buqueto, bola mais um. Aí, irmão, sangue B, eu vou falar pra você. Escute o que eu digo e pense no que eu vou dizer. Bola mais um, não é pra qualquer um. A justiça da favela é a piada. Se deixa falha, sem proceder na quebrada, o gatilho não falha. A minha rima é periculosa, seja no verso ou na prosa. Eu vou partir pro extermínio. O crime perfeito está na nossa capacidade de raciocínio. Eu vou bolar mais uma ideia chapada. Vou pegar a minha arma, apontar, descarregar na sua cara uma sequência de ideias formadas. Revolucionárias, marxistas. Revolucionárias, revolucionárias. Favela é o terror, não é pra qualquer um. Mete do gueto, bola mais um. Favela é o terror, não é pra qualquer um. Mete do gueto, bola mais um. Favela é o terror, não é pra qualquer um. Mete do gueto, bola mais um. Favela é o terror, não é pra qualquer um. Mete do gueto, bola mais um. Sobreviver, aqui é o terror. Não é pra qualquer um, MTG no proceder, bola mais um. Na revolução verbal, mentes do gueto na fita, chegando na moral. Com ideias de mil grau, partindo pro combate, relatando a nossa parte. Mentes do gueto, com arsenal de formação, com muita munição, uma satisfação. Quando vejo os irmãos curtindo o som, firmão. Aqui é o relato de mais um favelado do perigo das trevas, do esquecimento das vielas. A batida que abala sua mente, o coração. É hora da revolução. Mentes do gueto, representando a favela, na correria com os filhos dela, rimando a realidade, necessidade. Alguns do adianto, parando atrás das grades, vejo vários desacertos. Não vejo vantagem na simplicidade. MDG sem maldade. Favela! Favela é o terror, não é pra qualquer um. Mentes do gueto, bola mais um. Favela é o terror, não é pra qualquer um. Mentes do gueto, bola mais um. Salve, diz aí. Mentes do gueto trincou, na correria com os manos de rua ligou. Outro revolucionário relatando o terror. Pensamentos quase perfeitos, dando ideia, firmou. Nossos ideais estão sendo conquistados entre guerras, batalhas sangrentas. Mentes do gueto foi formado, esculpido no inferno. Soldados ativados, deixando a arma de lado, com o microfone conectados. Então, olhando, aprendendo a rima com os irmãos, né não? Com o mic na mão, estou pronto para a revolução. No lugar de escopeta, agora é papel e caneta. Uma base bem forte, mentes do gueto é muita treta. É pra curtir, tem funk, sou Luar, New BL. O som pesado vem prestigiar. Aqui tem que ser pensamento que abala. Família MDG, consciências da periferia. Favela é o terror, não é pra qualquer um. Mentes do gueto, bola mais um. Favela é o terror, não é pra qualquer um. Mentes do gueto, bola mais um. Favela é o terror, não é pra qualquer um. Mentes do gueto, bola mais um. Favela é o terror, não é pra qualquer um. MDG no proceder, bola mais um.